Respeita quem me tirou dessa sofrência. Respeita, destruidora de carência. Respeita ela que ela me ganhou. A mulher maravilha do amor. É o rei avassalador. Teu sorriso tem um brilho que transmite a força desse amor. Devastador. Estragou na minha vida e me salvou. Zé do Boteco fez um quadro com meu copo. Na frase a homenagem perdemos um sócio. Mas tem que respeitar essa mulher que inspira a Mulher Maravilha. Respeita quem me tirou dessa sofrência. Respeita destruidora de carência. Respeita ela que ela me ganhou. A Mulher Maravilha. Amor, respeita. Portal do La Rocha. É o Caventura. Zé do Boteco fez um quadro com um copo. Na frase a homenagem perdemos um sócio. Mas tem que respeitar essa mulher que inspira a Mulher Maravilha. Respeita quem me tirou dessa sofrência. Respeita destruidora de carência. Respeita ela que ela me ganhou. A Mulher Maravilha do amor. Respeita quem me tirou dessa sofrência. Respeita destruidora de carências. Respeita ela que ela me ganhou. A Mulher Maravilha do amor, respeita.